Mais uma pérola. Já é só relíquia, sangue bom. São vários discos aumentando a coleção. Só raridade de um tempo que passou. Vou lá no fundo na procura desse som que marcou uma época na discoteca que embalava o funk e os passos da galera que sabia de cor e via de longe. Que na hora da lenda dançava Stevie Wonder, Macherry, amor, ali que começou. Várias famílias que o ritmo criou. Trilha sonora que eu tenho adoração. Fumando um beck, vendo um DVD no busão. De um show antigo do Marvin Gaye ou do grande mestre George Ben, que balava os acordes do violão. Puro sentimento vindo do coração. Toca Cassiano, Marvin Gaye, Deodato, George Ben. E o velho Tim toca o Black Hill também. Toca Cassiano, Marvin Gaye, Deodato, George Ben. Black Rio também. E não vou parar por aqui, DJ. Toca um som aí, que é pra balar com os MCs. Meu coração nunca vai esquecer de Bezerra. Muito respeito aos arquitetos da música brasileira. E toca um som de pai, e toca um som do clima. E toca um som pra balançar com as minas. E quanto mais elas balançam, mais vem a rima. E quem é amante do bom som, bota os copos pra cima. Me prenda comigo na trilha sonora. Se já tava bom, vai ficar melhor agora. Que eu resolvi correr com os versos e pá, até mudar de papo. A sintonia com os irmãos pra distrair os pela saco. Ouvi um som aqui na calçada com a gente. E vamos ver quem vai sobrar lá na frente. Você já me conhece, nós no Subversão. Marcelo D2 e meu compadre Jackson. Toca Cassiano, Marvin Gaye, Deodato, George Ben. E o velho Tim toca o Black Hill também. Toca Cassiano, Marvin Gaye, Deodato, George Ben. E o velho Tim toca o Black Hill também. Toca John Logueira, toca Chaka Khan, toca Miles Davis, toca Zeca Pagodinho, toca Jovelina, toca Pichi, toca John Coltrane, toca Fundo de Quintal. A saga continua, a procura da batida perfeita. Marcelo D2, Jackson, segura. É desse jeito, parceiro, marcando em cima. Então,